porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, mais um ano se passou, mais um ciclo se encerra hoje. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos envolvido, guardado no nosso coração, ó Deus. Senhor, não foram dias fáceis, mas foram dias importantes, Pai, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Para que nós pudéssemos erguer as nossas mãos e em gratidão adorar ao Teu nome, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. O Senhor realmente é tudo que nós precisamos, ó Deus. Senhor, nós Te agradecemos. Senhor, nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por prisões, ó Deus, por humilhações, Senhor, mas nós estamos aqui nessa noite. Nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Senhor, para que quem reine seja a Sua glória sobre nós. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Exaltamos, Senhor, Teu nome. Ai, ai, ai, ai, ai. Ei. Agradeça a Ele, porque você está aqui nessa noite, graças à Sua misericórdia, graças ao amor do Abba. Ei, somos gratos, Senhor, somos gratos. Fascina, intoxica de amor, inegavelmente lindo, brilhantemente envolto em luz, tu me fascina. Isso a Ele, Tu me fascina, me intoxica de amor, inegavelmente lindo, brilhantemente envolto em fascina, me fascina, Senhor, inegavelmente lindo, brilhantemente envolto em luz. E não não há outro como tu. Deixa isso fluir do teu coração, igreja. E não há outro como tu. E não há outro como tu. Tu me fascina. Intoxica de amor. Inegavelmente lindo, tu és lindo. Brilhantemente envolto em luz, tu me fascina. Me intoxica de amor. Brilhantemente envolto em luz, tu me fascina. Me intoxica de amor. Inegavelmente lindo. Brilhantemente envolto em luz, tu me fascina. Me intoxica de amor. Inegavelmente lindo. Brilhantemente envolto em luz, e não há outro como tu. A chegar a ti, Senhor, e não há outro como tu. Reconhecemos quem tu és, Senhor, e não há outro como tu. Feche teus olhos, diga isso a ele, noiva. E não há outro como tu. E não como tu. Salvaste-me, Senhor Jesus. Livraste-me, oh. Comece a agradecer agora, noiva. Ele nos trouxe. Ele nos trouxe até aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Ele nos trouxe para o seu encontro, Ele trouxe, Ele trouxe, oh, oh, oh. Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. Digno da nossa adoração. Tu és Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. 24 anciãos, os 4 seres viventes, adoram ao redor do trono, noite e dia, dia e noite. 24 anciãos, adoram ao redor do trono, noite e dia, dia e noite. 24 anciãos, os 4 seres viventes, adoram ao redor do trono, noite e dia, dia e noite. 24 anciãos, os 4 seres viventes, adoram ao redor do trono, noite e dia, dia e noite. Santo. como tu, não há outro como tu, não há outro. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há nada comparável, não há nada semelhante, não há nada que se compara a ti, Senhor Jesus. Não há nada que se compare a ti, Jesus. Senhor, erguemos nossas mãos em adoração, queremos mais de ti. Vem reina, vem reina, que a nossa adoração te atraia, que o nosso coração te atraia. Que o nosso coração te atraia, que o nosso coração te atraia, que o nosso coração te atraia, um coração que queima, que o nosso coração te atraia, que o nosso coração te atraia, que o nosso coração te atraia, um coração que queima, coração que queima, um coração que queima, um coração que queima, gera em nós, Senhor. Oh. Que queima, um coração que queima, um coração que queima por ti, um coração que queima por ti, um coração que anseia a sua presença, Espírito Santo. Não queremos te buscar quando algo ruim acontece, Espírito Santo. Queremos um coração que queima de amor por ti. Um coração que queima de amor por ti. Um coração que queima de amor por ti. Um coração que queima de amor por ti. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Senhor, tu és digno, digno, tu és digno, tu és digno do nosso coração ardendo pela tua presença. Ei, comece a dizer o quanto ele é especial para você, o quanto ele é importante, o quanto você precisa dele, não só quando algo de ruim acontece, não só quando você se vê em apertos, diga o quanto Ele é necessário para você nessa noite. Senhor, gere em nós um coração que queima, um coração que deseja, oh, um coração que não é circunstancial, oh Deus, um coração que adora, em meio ao vale de ossos secos, em meio ao caminho da morte, Deus, gere em nós, gera em nós. O meu amor, o meu coração queimando por ti, Jesus. Tu és digno de receber. Coração queimando por ti, Jesus. Tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti, Jesus. Tu és digno, Senhor, digno. Tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti, Jesus. Diga isso a Ele, feche teus olhos. Tu és digno de receber o meu amor, o meu coração queimando. Todo dia, todo tempo, tu és digno de todo tempo, Senhor. Tu és digno em todo tempo, Deus. Não mais uma adoração condicional, não só um coração queimando quando as coisas vão bem, ó Deus. Gera em nós maturidade, um coração blindado pela sua presença, ó Deus. Aconteça o que acontecer, que o nosso coração queime, queime de amor por ti, Senhor, queime de gratidão pela tua salvação, que o nosso coração queime. Oh, que 2015 seja um ano de corações queimando, queimando continuamente pela tua glória, pela tua glória. Ei, ei, ei, Nekiomana. Jesus, tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti. Ai, ai, ai, ai. Ei. Tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Ei! Eu quero. Oh, oh. Se ofereça a Ele nessa noite como sacrifício. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Oh, oh, ei, requioma na Yeremana. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver, quero viver, quero viver, quero viver. Oh, oh. Tu és digno de receber meu amor, o meu coração queimando por ti, Jesus. Tu és digno de receber o meu amor. Tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti, Jesus. Tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti, Jesus. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti, como tu fez por mim. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti, como tu fez por mim. Eu quero me entregar por ti. Eu quero me entregar por ti. Eu quero me entregar por ti. Como tu fez por mim, eu quero me entregar por ti. Eu quero me entregar por ti. Como tu fez por mim, oh. Eu quero me ofertar em ti. Eu quero me ofertar a ti. Eu quero me ofertar a ti. Como tu fez por mim. Eu quero me ofertar a ti. Eu quero me ofertar a ti. Como tu fez por mim. ofertou pra mim, morreu por mim. Eu quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor. Sacrifício vivo, Senhor. Mais que as nossas palavras, mais que as nossas palavras. Que o Senhor encontre aqui, ó Deus, corações sobre as mesas, dispostos, ó Deus, a entregar, Senhor. Corações rendidos, Pai. Senhor, pessoas realmente dispostas, oh, a morrer por ti. Pessoas, filhos e filhas que se propõem, oh, a enfiar uma faca no próprio coração para te adorar. Dispostas a viver a realidade que o Senhor preparou, oh Deus. Oh, pessoas que se submeterão à tua vontade, porque a tua vontade é o mais precioso. Oh, não só palavras mais, meu irmão, mas se isso é o desejo do teu coração, entregue-o a Ele. Chega de palavras. Onde estão os corações? Sangrando por amor a Ele. Chega de palavras, noiva. Viva pra Ele. Viva pra Ele. Oh, oh, oh. Tu és digno de receber o meu amor. Meu coração queimando. Oh, ei, hey! Incendeia o meu coração. Incendeia, Deus. Tu és digno de sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Se ofereça, meu irmão. Se ofereça, noiva. Ei! Oh! Como Isaac, suba no altar. Oh! E se ofereça. Ei! Se ofereça. Se ofereça, ei, digno de receber o meu amor e o meu coração. Thank you. coração queimando por ti, Jesus. Tu és digno. O meu amor, nos oferecemos a ti, Senhor. Nos oferecemos a ti, Senhor. Queremos viver para ti, Senhor. Não só mais por palavras. Não só mais por palavras, Senhor, mas por gestos de amor, gestos de adoração, Senhor. Ora manaere canara la manaere ala la manaere ala la vais. Gestos de amor a ti, Senhor. Gestos de amor a ti, Senhor. Gestos de amor a ti, Senhor. Chega de palavras, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, subir no altar e nos sacrificar diante da tua presença, ó Deus. O ato de subir no altar não é uma palavra, mas é uma atitude. Não é simplesmente falar, Senhor, que vamos subir no altar e morrer, mas é subir no altar e morrer realmente por ti. Senhor, chega de palavras, queremos viver a real adoração. A real adoração, a paixão, o coração queimando nas ruas, um coração sedento pela tua glória, ó Deus. Porque tais são os corações que o Senhor procura nessa geração, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, corações que realmente são incendiados, Deus. O Senhor procura corações, não lábios. Não lábios que proclamam vontades vazias. O Senhor procura corações sedentos. Ei! Oh, tu és digno de receber o meu amor e o meu coração queimando por ti, Jesus. Vem com a tua glória, Senhor. Resplandeça sobre nós a tua luz, ó Deus. Resplandeça sobre nós a tua luz, Senhor. O meu amor e o meu coração queimando por ti, Jesus. Corações que são realmente apaixonados por ti, Senhor, deixe tua face me ilumina. Clamamos, Senhor, resplandeça a sua luz sobre os homens. Desde tua face me ilumina. Deixe, Senhor, tua face me ilumina. Senhor, queime meu coração, faz arder teu Cante por isso, noiva. Senhor, queime meu coração, faz arder teu fogo em mim. Nós pedimos por isso nessa noite, Senhor. Senhor, queime meu coração, faz arder teu fogo em mim. Será que existem corações que desejam isso nessa noite? Senhor, queime meu coração, faz arder o teu fogo em mim. Brilhe em nós, Senhor. Deixe tua face me ilumina. Deixe tua face. deixe, Senhor. Deixe tua face me iluminar. Deixe, Senhor, tua face me iluminar. Deixe, Senhor, tua face me iluminar. Clamamos pela tua glória, Senhor. Clamamos, clamamos. Deixe tua face me ilumina. Eu quero, Pai, eu quero, Pai, eu quero, Deus. Tua face me ilumina. Clame pela presença dele, clame por ele, clame, clame, clame, clame. Intimidade, que ele resplandeça em nós, resplandeça em nós, Senhor, resplandeça em nós. Que o nosso coração queimando na tua presença atraia a ti, Senhor, resplandeça em nós, resplandeça em nós, resplandeça em nós, Senhor. Deixe tua face me ilumina. Deixe tua face me ilumina. Deixe tu. Coloque as suas mãos em posição de receber, feche seus olhos. Você está num ambiente que você não precisa produzir nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa atrair a presença. Não busque o poder, não busque o amor, busque a presença, porque quando você tem a presença, você tem todas as outras coisas. Atrai a presença dEle. Deixe tua face me ilumina. Deixe, Senhor, deixe tua face. Me ilumina. Deixe. Deixe tua face. Me ilumina. Me Atraia a presença. Tua face me ilumina. Com o brilho que sai do teu rosto. Com o brilho que sai do teu rosto, Deus. Com o brilho que sai do teu rosto. Com o brilho que sai do teu rosto. Com o brilho que sai do teu rosto. Com o brilho que sai do teu rosto. Ah! Sai do teu rosto. Com o brilho que sai. Ilumina me. Ilumina. Ilumina-me, Senhor. Com brilho que sai do teu rosto. Com brilho que sai do teu rosto. Com brilho que sai do teu rosto. Com brilho que sai do teu rosto. Ilumina. Xerarama. Ilumina-me. Ilumina-me, Senhor. Se você entrou aqui nessa noite ainda no ano de 2014, se você quer entregar a sua vida para Jesus, você ainda não fez isso, você ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, mas existe uma presença no seu interior hoje te tocando de uma forma sobrenatural. Não é algo que eu consigo explicar. Há uma presença do Espírito Santo te tocando. Se você quer hoje falar: Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu quero te dar essa oportunidade agora, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você entrou aqui nessa noite, você sente que você precisa se reconciliar com Jesus, eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Xerararararamanaias. Se você quer se reconciliar com Jesus, também pode sair do seu lugar, também quero orar com você. Xeralalabassuelemanaias. Há uma porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, passará e achará pastagem. É a sua oportunidade hoje. Tua cura toca o doente, ninguém existe a tua doçura. Tua luz ilumina. E o cego volta a enxergar. Eu quero continuar. Continuar olhando pra cruz. Tua cura, toca o doente, ninguém resiste, ninguém resiste à sua doçura. Tua luz ilumina, tua luz ilumina. E o cego volta a enxergar. Sim, eu quero continuar. Quero continuar olhando pra cruz. Então erga suas mãos e diga: deixe, Senhor. Tua face, me ilumina. Deixe tua face, Senhor. Deixe tua face me ilumina. Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Tu és o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Tu és o Rei neste lugar. Tu és o Rei neste lugar. Tu és o Rei neste lugar. Tu és o Rei das nossas vidas. Rei do nosso coração, Senhor. Nós queremos declarar a Ti nessa noite o nosso amor, Pai. Nós queremos declarar a Ti hoje a nossa gratidão, Pai. Nós queremos agradecer pelo privilégio de podermos nos assentar na Sua mesa, Pai. Ah, Pai. Não existe um privilégio maior para nós do que estarmos na Tua casa. Senhor, nós poderíamos estar em muitos lugares, mas um dia o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Eu quero que você feche os seus olhos e tente imaginar aonde você poderia estar hoje, se não fosse o Senhor na sua vida, meu irmão. Mais um dia, Ele te encontrou, e Ele te atraiu para Ele, com cordas de amor, será que você pode agradecer ao Senhor, porque um dia Ele te encontrou? Agradecer ao Senhor pela sua salvação. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na casa do Senhor. Porque o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares. E eu encontrei os teus altares. Ah. Mais vale um dia na tua casa do que mil em outro lugar. Oh! Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Eu prefiro habitar nas portas da tua casa do que na tenda da impiedade, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tu és o meu tesouro, tu és o meu tesouro, tu és o meu tesouro. Dono do meu coração, dono da minha vida, és meu Senhor. És meu Senhor, Senhor e Pai, Senhor e Pai. Senhor e Pai, além de ser o meu Senhor, tu és meu Pai, meu amigo, meu companheiro, oh, meu Salvador. Será que você pode dizer o que Ele é para você? Minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, és meu tudo, Senhor. Xerarará, manaere, manae. Eu te amo, Senhor. Hallelujah.